felicidade vira só vontade, vira uma saudade a mais. Porém, diz a razão pra quem crê na paixão. A gente cansa.